of me when you are all alone. Se você sobrevivesse ao fim do mundo, não, melhor, se você tivesse um bunker de 1 metro quadrado e pudesse levar uma coisa da sua coleção nerd, o que você levaria? Pode ser CD, filme... Agora sim, levando em consideração que se for filme, você vai ter um modo de poder assisti-lo depois, obviamente. Se for um livro, um quadrinho, o que você levaria? O que você levaria como resquício da cultura nerd da humanidade? Fácil. Sendo você o único sobrevivente. Fácil. Meu Kindle. Não, aí você tá roubando. Pô, não tô roubando. Porra, tem que ser uma parada. Não. Não, eu levaria meu Kindle. Não, porra, meu Kindle. Eu levaria o Kindle. E aí eu estaria lá, deixar ele recheado, lógico, como ele está agora recheado, sacou? Com tudo que é de nerd, livro de Star Wars, Game of Thrones. Eu não tenho o Senhor dos Anéis, porque o Senhor dos Anéis eu tenho impresso edição de colecionador. Deixa eu ver... Porra, tem coisa pra caralho nerd, velho. Tem Lovecraft, tem... Porra, tem uma biblioteca nerd na porra do meu Kindle. Então, tipo, quem achasse... Se quem achasse esse Kindle depois do apocalipse, caralho. Não, mas eu vou refazer essa porra dessa pergunta, então. Não vale Kindle, nem iPad, nem celular, nem notebook com todos os filmes e HD externo, tá ok? Porra. Estou falando... Uma obra de entretenimento que você levaria para depois do fim do mundo. Ao silêncio. Caralho. Tem que ser uma obra. Aquilo que você fala assim, não, isso aqui vale como resquício da cultura nerd de toda a humanidade. Eu poderia levar um filme que representa... Pra mim, um filme bom, eu levaria Ben-Hur. Porém, Ben-Hur não representa a cultura nerd, então eu não levaria ele, sacou? Pra agora... E só que eu também não pensaria em nenhum filme que representasse a cultura nerd, propriamente dita, assim, que, porra, fosse assim um, sabe? Star Wars, tipo Star Wars? Não sei, velho. É porque talvez... A Vingança dos Nerds. Porra, A Vingança dos Nerds tem mais valor como cultura nerd, especificamente, do que Star Wars. Porque se, por exemplo... Digamos que você não sobreviva, calma. Digamos que você não sobreviva e que o universo inteiro não sobreviva. Digamos que vem uma nova civilização com nada de nossa cultura. Se eles pegarem Star Wars eles acham o nosso bunker, tá lá o nosso esqueleto com um DVD do Star Wars, um Blu-ray. E o aparelho de Blu-ray, lógico, pra poder assistir. Eles não vão entender porra nenhuma do que se passa em Star Wars. Eles vão pensar, caralho, o que é isso? É um documentário do que existia aqui antes? Mas isso aqui não tem nada a ver? Isso aqui é uma obra de ficção que essa sociedade anterior... cultuava, não representa muito bem a cultura nerd, sacou? Ele é... Putz, por isso que uma coleção seria melhor, velho. É foda. Eu levaria alguma coisa de livro. Eu levaria livros. Porque eu acho que livro é uma coisa que expressa... Registra melhor coisas culturais, sacou? Tipo, a gente tem a Bíblia até hoje. E aqueles textos egípcios. Tudo, tipo, meio que dá pra extrair melhor a cultura dali. Então, eu pensaria em uma coisa mais simbólica, algum livro. Agora, qual livro? Eu acho que eu levaria Tolkien, velho. Senhor dos Anéis. Ou o Hobbit, isso aí. Mas não representaria muita coisa da humanidade, né, velho? Oi? Não representaria tanto da humanidade assim. Aí mas é foda. Mas você pode pegar a questão das metáforas de Tolkien, sacou? Mas eu levaria Tolkien. Narnia tem mais. Ah, vai se fuder com Narnia. Então, eu comprei os livros de Narnia. Tem uns 10 anos, velho, na promoção da... Logo quando... Quando lançou o Twitter, e aí as empresas começaram a utilizar o Twitter. O Twitter. Aí as empresas começaram a utilizar o Twitter pra poder fazer promoções. Ai, que ferramenta nova, não sei o que tal. E aí a Saraiva, o Submarino, lançou a promoção. Livros de R$1, R$10. Pô, comprei o livro pra caralho. Inclusive o de Narnia, nunca nem trisquei. Tá lá embalado até hoje. Caraca, o de Narnia eu tenho o edição completa, definitiva. Eu acho que comprei de, sei lá, R$15 na Submarino. Eu comprei de acho que foi 5 ou 7 reais nessa promoção do Twitter. Sabe o que seria legal? Vale a pena. A gente levar o livro de Game of Thrones pra quem achasse saber o quão filha da puta nós podemos ser. Mas aí é foda, velho. Não, mas... Não sei, cara, não sei. Eu acho... Cara, a gente tem que imaginar o seguinte: as sociedades antigas. Eu acho o Tolkien mais representativo. Mas entenda, calma. Eu não estou querendo ser representativo, eu estou querendo ser escroto, é diferente. Não, mas aí a gente não pode ser escroto, a gente tem que representar uma classe da sociedade moderna. que são os nerds, sacou? Então eu acho que aí o Tolkien representa legal, entendeu? Que é uma obra completa, que tudo que a gente vê hoje, principalmente com relação a essa questão nerd, de fantasia e tal, tem o pé em Tolkien. Então eu acho que ele representa bem essa cultura. Então eu levaria o tijolão com os três volumes. Aí vai pra dizer que vai, diga que não pode também, então. Miséria. Não, eu preferia que fosse. Pô, você tá parecendo aquela brincadeira de criança, né? Que o dono da bola fala, ah, não, isso não pode agora. Aí começa a inventar as regras no meio do jogo. Você, isso é você. Não, mas assim. Você que tem essas regras no meio do jogo. Eu preferia levar o Guia do Mochileiro, porque aí, quando os visitantes de Betelgeuse 5 chegassem. Eles falam, nossa, alguém previu o futuro. Ou ele vai dizer que alguém tinha fumado uma erva muito doida. Porém, o guia, o primeiro livro, também tem muita. Diz muito sobre a cultura nerd. Já por um outro lado, a parte mais sci-fi. Eu, inclusive, consideraria o Guia do Mochileiro uma obra melhor para representar uma cultura de um povo que existiu e de como a gente podia ser viajado, principalmente com a questão de tecnologia e ciência de um. De uma forma bem humorada, utilizando o guia do que Star Wars. Insana também, né? É, insana também. Gostei do guia. Foi uma boa. E você, Dagoberto? Eu já falei, cara. Eu sou a favor da zoeira. Se fosse por gosto particular dos livros que eu tenho aqui, eu acho que eu levaria O Nome do Vento, cara. Não, é isso. Eu acho que nós estamos indo pro lado errado. Acho que deveríamos escolher esta obra pela emoção, não pela razão. Não que seja o mais representativo para a humanidade. Porra, velho, mas você já tá mudando a porra da pergunta. Você perguntou o que você levaria para representar cultura nerd. Eu tô falando aqui, parou aqui, certo? Pause. E agora vai começar o podcast. Vou fazer pergunta agora e vocês respondem, beleza? De novo? Ah, não vou responder. Não. Véi, a gente já tá discutindo essa porra, já tem 15 minutos, velho. Já tá respondido, velho. Eu sou Paulo Coy. Eu sou Gui Mendes. Eu sou Humberto Siciliano. E faltam 30 minutos para o fim do mundo. Muito bem, coleguinhas, estamos aqui de volta, estamos dando um reboot no nosso podcast, porque estamos de casa nova, de casa própria agora, né? Se você chegou aqui, estamos na nossa casa, nos 30 minutos para o fim do mundo. Como foi que ficou o site mesmo? 30mpfm.com.br, é isso mesmo? Falei certo? Isso. Falou. Muito bem. Aí. E para sinalizar o nosso retorno, a gente resolveu dar um reboot aqui no nosso podcast. Vamos recomeçar do zero e... Mas afinal, sobre o que se trata os 30 minutos para o fim do mundo? Igor, Guimê, cabecinha. Então, caro colega de podcast Paulo Coy, caro colega de podcast 2, Humberto Siciliano. Os 30 minutos para o fim do mundo retrata aquela nossa última conversa de bar antes que chegue ou um meteorito ou um apocalipse zumbi. Ou, até mesmo, quem sabe, aquele ótimo filme do M. Night Shyamalan, onde as árvores matam as pessoas com... Enfim, aquele filme, sabe? Não, esse eu não vi. Mas caguei também. Mas, enfim, aqui fica registrado o que nós vamos falar e que nós vamos levar para o mundo pós-apocalíptico que virá após os 30 minutos. Exatamente, isso aqui será a nossa herança nerd perante o apocalipse, o fim do mundo que está próximo a 30 minutos. E Humberto Siciliano, que nós iremos deixar para os nossos ouvintes, quem sabe sobrevivente do fim do mundo, o apocalipse que está por vir. Na maioria das vezes a gente vai deixar uma informação incompleta, porque tem um adendo no nosso tema que o mundo pode acabar antes da gente terminar de gravar o podcast. É, isso aí realmente a gente nunca sabe, né? É o que a gente tá esperando. Em vez da gente estar curtindo a nossa última noite de amor, ou então uma praia maravilhosa do lado de uma cerveja gelada, esperando o meteorito bater, que nem no impacto profundo que a menina vai com o pai pra praia e vê aquela o macho pan depois caindo em cima deles. Não, a gente resolveu juntar nós três aqui, os últimos resquícios de internet que está nos sobrando, enquanto a interferência do meteoro não atrapalha as telecomunicações, para gravar o nosso último grito. Vixe, deu uma afinada agora, né? Nosso grito cultural. Exatamente. E hoje, como hoje o tema nos proporciona, nós iremos falar exatamente sobre o fim do mundo. Senhores, nós vamos fazer um levantamento de pelo menos 3 possibilidades de fim do mundo. O que pode acontecer, o que pode vir a causar o fim do mundo, e indicar obras da ficção e da cultura pop que representem essas 3 possibilidades de fim de mundo, certo? Correto. Muito bem, então para começar, vamos aproveitar que está na moda, vamos falar do apocalipse zumbi, certo? E a primeira pergunta para vocês, eu vou colocar logo aqui, que já vai gerar um questionamento, é que o apocalipse zumbi... Não, que... Paulo, você não vai sobreviver. Tudo próximo. Bem. Não, não é essa a pergunta. A pergunta é a seguinte, o apocalipse zumbi, é, como o senhor Romero nos ensinou... Nos profeciou. Isso. Profeciou? Não é profeciou. Profetizou. Obrigado, Humberto. Exato. Como o nosso... Humberto... Proferiu, né? Nosso querido Romero profetizou que quando o inferno estiver cheio, o demônio vai devolver as almas dos mortos para os seus corpos e eles vão andar com semivida pelo mundo, causando terror para os sobreviventes e assim espalhando o apocalipse zumbi no mundo, certo? Não era quando o inferno tivesse lotado? Eu não falei isso? Como a lotação? Ele acabou de falar isso, cara. Você tava onde? Caralho, que porra é essa? Tava no celular, foi mal, tava no celular. Caralho, que desgraça é essa que tá acontecendo aqui, velho? Muito bem, então eu vou colocar um questionamento aqui. Isso aqui foi o que Jorge Romero sugeriu, certo? E que se perpetuou com as obras dele, Madrugada dos Mortos, acho que qual o primeiro filme é Madrugada dos Mortos, o dele? Eu acho que tem um sim. Outro, tem um, eu acho que tem um outro mais novo. E aí veio o remake que eu assisti recentemente, excelente, o Dawn of the Dead, de Zack Snyder, achei fantástico e tal. E outras obras foram bebendo dessa mesma fonte. Porém, eu vou fazer, inclusive, o The Walking Dead, que é hoje a representação zumbi mais popular, eu diria, né? O seriado The Walking Dead, que veio da revista quadrinho, que eu acho muito melhor, por sinal. Mas aí eu vou colocar um questionamento pra vocês. Infestação, doenças tipo uma raiva, ou então que a gente tem no Extermínio. Sim. Ou a questão dos esporos do jogo The Last of Us. Podem ser consideradas apocalipse zumbis também? Eu já vou colocando minha opinião. Eu acho que sim. Vocês? Bom, em termos... Eu vou concordar e tentar discordar ao mesmo tempo, se isso for possível. Porque assim, você tem... Você, obviamente... Aí a gente vai partir pra definição do que é zumbi, né? Porque hoje em dia a gente tem aqueles zumbis bonitinhos e tal, uma série de coisas. Não tem uma parada dessa escrota? Eu ouvi falar que tem uma porra de uma série de filme ou de livro que... Que o zumbi é bonitinho. Que é tipo o crepúsculo então, assim, dos zumbis. Mas tem um HQ muito legal relacionado a isso, hein? Que é a menininha que é zumbi. É um HQ até da DC, se não me engano. Tem uma série recente agora. A Zombie, eu acho. Podem pesquisar. Então, no sentido de serem praticamente mortos e tal, que cedem ao impulso mais animal da parada, eu concordo. Eu acho que qualquer uma das 3 possibilidades, se for zumbi, se for esporos ou se for extermínio, você vai sair correndo. Então... Exato. É isso. Se for se prender a definição do que é zumbi, pra ser uma infestação zumbi, provavelmente não se encaixa. Mas só que é praticamente o mesmo tema. Assim como eu sou a lenda também, que não são zumbis. São vampiros. São um tipo de vampiros. Uhum. E é o mesmo tema, entendeu? Na verdade... É quase que... É assim, se a gente pegar a forma de... Do sobrevivente, tipo, do ponto de vista do sobrevivente, é a mesma coisa que o sobrevivente tem que fazer, entendeu? Ele vai ter que se isolar ou criar comunidades pra se defender da manada que é opositora, que seria os zumbis, mas que podem ser os infectados, os vampiros, os vampiros no caso do Eu Sou a Lenda, né, especificamente. Pode ser monstros também. Talvez monstros. Aquele filme do O Nevoeiro, né? Ou é a Neva? O Nevoeiro. Muito bem, então, o apocalipse zumbi, nós chegamos a um consenso, então, que infestações doenças... criaturas desprovidas de inteligência, praticamente. Cara, mas aí fica o questionamento, presta atenção. Tá, beleza. Vamos levar em consideração que essas infestações acontecem apenas por criaturas que não sejam inteligentes, porque, assim, existe infestação de seres que são inteligentes também, não é? Podem ser tanto extraterrestres quanto máquinas. E aí já é toda outra perspectiva, né? Aí já vai gerar uma outra situação, que é o segundo tipo de apocalipse que eu iria dizer agora, que é o pós-guerra. Porque quando você bota duas potências inteligentes pra combater, tipo, eles vão estar combatendo entre si, utilizando armamentos, guerras, e vão se preparar pra isso. Um apocalipse zumbi de doença, você não vai combater com armamento, sacou? Não vai ter uma guerra ali. Você vai ter que combater isso aí com outras ferramentas. Quando você tem o apocalipse baseado no pós-guerra, você vai ter que primeiro enfrentar um inimigo, né? Principalmente com armas. E aí depois vai haver todo o cenário desse combate. Como a gente está levando em consideração um universo moderno em que apertar um botão detona tudo, então nós vamos para o segundo, que é o apocalipse do pós-guerra. E aí eu vou puxar para vocês aí se a gente pode ter essa subdivisão de o pós-guerra, pós-guerra mesmo, tipo, duas superpotências mundiais, dois grandes países se enfrentando, e aí tendo a guerra nuclear, e aí vai ter todos os sobreviventes e mutantes e tal, por conta dessa guerra nuclear. Aí se a gente pode separar eles da guerra contra as máquinas, que vai acabar gerando também todo um cenário. Vocês acham que existe uma certa diferença aí? Como é que é? Acho que existe. A gente pode olhar, por exemplo, o livro de Eli, não é? Sim. Não fica muito bem entendido, mas ao que tudo indica é uma explosão nuclear que levou o mundo daquela forma e tudo mais. E você tem ali os humanos lutando entre si para sobreviver, não é? Uhum. Se a gente traçar um paralelo com relação à guerra contra máquinas, você tem uma motivação diferente, que seria o ser humano, uma unidade, não contra um inimigo exterior. No apocalipse, digamos, duas potências humanas se destruindo, tipo, vamos pegar o livro de Eli, em que o mundo já foi pro caralho, ali você já vai ter somente o cenário do sobrevivente. A guerra já acabou, entendeu? Ou o caso do Fallout, o jogo, né, que assim, é o cenário que eu mais gosto de todos. De todos os cenários de pós-apocalíptico, esse pra mim é o mais, eu acho o mais legal de todos, que é o do Fallout. A guerra existiu, a guerra acabou, e o que sobrou é o mundo pós-apocalíptico. Então você vai ter ali a questão dos mutantes, dos sobreviventes, que toda a sociedade que sobreviveu trancafiada nas vaults, né, nos bunkers, e toda a sociedade que sobreviveu à guerra do apocalipse na superfície e que se adaptou ao cenário que sobrou. Então a gente tem isso aí, e tem todo um cenário. E a guerra contra as máquinas, que é uma guerra perdida, porque não existe como vencer essa guerra. E nesse cenário, os sobreviventes ainda vivem essa guerra. Eles estão sendo oprimidos por essa guerra e são a resistência contra essa guerra. Então é uma coisa que é uma continuidade do início do cenário pós-apocalíptico, concorda? Sim. Agora... Sim, mas eu não vejo essa digamos assim, eu não vejo esse cenário que exatamente como obrigatório, por exemplo. Pode ser que a guerra termine e aconteça aquilo ali e os próprios humanos continuem em guerra, entendeu? Uhum. Por exemplo, vamos a gente usar, por exemplo, o Metro, né? A Sim. série Metro, Last Life e tal. Explodiu a parada lá, a superfície não é mais habitável, os caras estão se organizaram em sociedade dentro do metrô, certo? Eles têm uma ameaça externa, que são aqueles seres lá, mas eles também têm ameaça entre eles, entendeu? Sim, sim, sim. Então a guerra tá... Lógico, assim, entre os humanos sempre vai estar havendo conflito, mas... Cara, em todos as possíveis vertentes pós-apocalípticas que nós falamos aqui, os humanos estão em guerra, cara. Tanto em The Walking Dead, quanto The Last of Us, quanto Fallout, todos que a gente falou aqui, isso é inerente da raça humana. A gente vai se aliar pra sempre, tá ligado? É, o predador dos humanos são os próprios humanos, na verdade. Tanto é que tem o ótimo filme, excelente filme, que Humberto adora, chamado Matrix, que... As próprias máquinas falaram, olha, a gente uma vez, lá no começo da Matrix, a gente fez uma utopia, tudo era perfeito e tudo lindo, mas aí os humanos pararam, não, peraí, isso tá muito bom pra ser verdade, e aí eles acordavam da Matrix. Pois é. Então, é inerente ao ser humano, a merda é inerente ao ser humano, ponto. Matrix, mas aí é que tá, mas se a gente pegar as obras de universo pós-apocalíptico, certo? Quando a gente coloca um inimigo exterior, como o Humberto tava falando, por exemplo, vamos lá, vamos pegar primeiro o Fallout, em que o inimigo, o causador da guerra, o causador do apocalipse, o causador do apocalipse foi o próprio homem. Então, um atirou bomba de um lado, outro atirou bomba do outro, foi tudo pro caralho. E aí, 100, 200 anos depois, veio o cenário do Fallout, que é aquele cenário pós-apocalíptico, e tem toda a sociedade, que também vai ter conflitos, vão ter facções, umas querendo ou alguma coisa, outras querendo outro, que aí que gera todo conflito, porque toda obra de ficção tem que ter conflito, tá? Já o Exterminador do Futuro, o Matrix, né? Eles têm um elemento exterior que causa o apocalipse, o elemento opressor, que são as máquinas. E aí é que tá. Quando você tem esse elemento exterior causando o apocalipse zumbi, ela fica sendo, entre aspas, o elemento central de toda a trama, entendeu? Ela mascara as verdadeiras intenções do ser humano. Exatamente. É tipo em Watchmen, né? Sim. O final de Watchmen, que, sim, opa, estamos em guerra, mas vamos nos unir contra um inimigo em comum. Mas isso meio que mascara que ninguém é exatamente verdadeiramente tipo, branco no preto. Se a gente, no Watchmen fala bem, ó, se a gente deixar do jeito que tá, vai dar merda e o mundo vai pro caralho. Então é melhor a gente escolher uma coisa que faça com que os outros parem de se agredir e se unam pra agredir essa uma coisa. É basicamente isso que o ótimo. Porra, a gente tá dando spoiler de ótimo assim na lata, né? Mas. Não é spoiler, porque não sabe o quê. Não. É, porque a gente não falou, né? Porque a gente não acabou não falando, mas essa uma coisa, se você tá ouvindo aí, não sabe, se você for ler o ótimo, essa uma coisa é completamente diferente da uma coisa do filme. Então, escolha qual dos dois você for assistir. O final é o igual diferente que. Pra mim, eu gostei dos dois, certo? Mas é onde o apocalipse estava pra acontecer e foi evitado por conta das escolhas que aconteceram no Watchmen. Amigos, eu trago um questionamento pra vocês agora, então. Certo. A gente tá falando que se tiver uma interferência externa, os humanos vão se unir por um prol maior, né? Isso. Que é salvar a própria bunda. Romanticamente falando, né? Sim. Cara, talvez se pensarmos de maneira mais realista, é bem provável que não aconteça. Então é o seguinte, vamos supor que esse é o cenário. A gente tem um elemento externo que ocasiona o fim do mundo, né? Que ocasiona esse tipo de problema e os humanos estão lá, ó, vamos dar as mãos e vamos resolver esse problema. Certo. Qual a probabilidade de depois de resolvido o problema, a gente sair na porrada? É altíssima. Não, toda, pô. Rapaz, assim, primeira coisa, eu acho que o que acontece, na verdade, eu vou contestar um pouquinho do que poderia acontecer na verdade. Eu penso assim, se chegar um elemento externo, meu amigo, pelo menos alguém vai ser tipo o Lex Luthor, sacou? Chega General Zod, começa a tocar o zaralho no mundo, sacou? O que foi que o Lex Luthor fez? Se aliou ao General Zod pra poder derrotar o Super-Homem e aí depois ter um pedaço do mundo pra ele, sacou? Meu amigo, batata. Ia rolar um escroto, uma potência escrota faria isso. Não, peraí, chega aqui. Ó, vamos fazer um bem bolado aqui, tá? Vamos juntar aqui as coisas, eu te passo uma informação aqui, outra ali pra facilitar a sua vida. E aí deixa um pedacinho pra mim, e o que o resto se foda. Eu acho que seria mais ou menos assim, tá ligado? Tudo, ó, eu posso até concordar, mas estamos levando em consideração que... Porque já levamos em consideração guerra contra as máquinas e guerra contra um provável ser... Um elemento externo. Sim, um elemento externo. Acontece que a nossa visão é muito romântica devido aos milhares de filmes e livros e séries que a gente vê. Certo. Se a gente fosse pensar na real, se rolasse invasão ET, velho, não ia ser guerra não, cara. Ia ser chacina total, man. Eu duvido, como diria Tiririca, que a humanidade seria capaz de revidar em primeira instância. Você tá na pegada Independence Day. Tô na pegada Guerra dos Mundos, negão. Guerra dos Mundos, os caras... Ó, a gente tem dois problemas aí. Nós temos dois problemas aqui. Tá de sacanagem minha em cara. Em Guerra dos Mundos, os caras são derrotados por gripe. E em Independence Day, os caras são derrotados por vírus do Windows 95. Então, a gente tem dois problemas de incompetência. E pronto, três problemas. Incompetência cinematográfica. Vou sacar o terceiro aqui. Sinais que os caras são derrotados por água. Água. Sinais é foda, velho. Não fale mal de sinais. Porra, é o segundo filme bom do M. Night Shyamalan. Epa, PPPPP. Terceiro. Ó. Nós temos, claro, lógico, o primeiro de todos, o Sexto Sentido. Sexto Sentido. Unbreakable, pra mim, é melhor do que o Sexto Sentido. É o melhor filme dele. E aí depois vem Sinais. Esse qual é o pior filme dele? Eu não sei. Cara, eu parei nesses três. É isso que eu falei. Que da árvore. A natureza resolve revidar. Caralho, tem isso, né, velho? Então, a natureza cria um tipo de defesa contra a desmatação. Desmatamento, não? É isso. Tá. A natureza cria... Eu ia falar isso, bem. Mas... embolou tudo aqui, velho, com o celular. A natureza cria uma defesa contra o desmatamento do homem. Não só desmatamento, mas todas as outras agressões que a gente infelizmente faz. E ele cria tipo um vírus, uma bactéria, enfim. Não lembro, faz um tempo que eu achei essa merda. Que ele faz com que as pessoas se matem. Ah, é aquele com Mark Wahlberg? Exatamente, putz, o filme com Mark. Mark, eu acho que é o Fim dos Tempos, alguma porra assim. Fim dos Tempos. Não vi também, caguei litros. Vai, Shyamalan. Eu só vi esse filme por causa de Zooey Deschanel, fique dito. Ok. Ele fez um filme agora com o Smith também, que vem a terceira vertente que assim, existem várias outras, lógico, né? Inclusive essa da natureza é uma delas. Mas eu acho a terceira vertente que é a obliteração total do planeta, ou não dá, tá ruim, vamos embora. Obliteração total, eu colocaria, obviamente, o Guia do Mochileiro das Galáxias, que a única opção é se pica, porque vai dar merda, vai explodir tudo. E aí... Interestelar. Porra, não assisti ainda. Então, é se... muito foda, é, mano. Eu tô querendo assistir. Bom filme. E lembrei agora, assim, esse do Will Smith, que acho que é De Volta à Terra. Que deu merda na Terra, acho que a Terra ficou impossível de se viver. E aí a população vaza, vão pra naves espaciais e se picam. E tem também o caso de Wall-E, que é o mesmo esquema. A Terra fica insustentável e todo mundo vai pra uma nave gigantesca e rala peito. Cara, vamos tirar esses últimos tempos, antes que eu já tô vendo aqui, que tá ficando calor da porra porque o meteoro tá chegando. Pra falar de outros... Não, é só Salvador mesmo. Pode ser também. Aqui, então aqui, meu amigo, o apocalipse aqui é da virada de tempo do... O fim dos dias. É fim dos dias, não. É aquele o dia lá... depois de amanhã. O dia depois de amanhã, porque o frio aqui, maluco, tá pegando, viu? Vou te contar. Virou aqui fora. O dia depois da manhã Jimmy seria. Cabeça de caralho. Mas é o Jimmy Bolha. É o Jimmy Bolha, cara. Ai, que pariu. Sim, o dia depois da manhã seria a natureza revidando. Exatamente. Isso que eu ia comentar. E o Reino do Fogo também seria a natureza revidando. Uma pergunta. Se a natureza revida criando um vírus que transforma as pessoas em zumbi, que tipo de apocalipse seria esse? Aí fode. Porque... Não, The Last of Us é isso. É. Mas Resident Evil já é feita pelo homem, né? O vírus. Verdade. The Last of Us é um fungo que se espalha. Ninguém sabe o motivo, né? Não, cara, o lance do. É uma Last... evolução, é. O lance evolução do Last of Us. O lance mais bacana do Last of Us é que de todos esses cenários apocalípticos que a gente comentou, ele é o mais real. Porque a porra do fungo existe em proporção menor, mas existe, sacou? Sim. Porque esse é um fungo que dá em formiga. Ele infecta a formiga, cresce pro cérebro da porra da formiga e faz com que a formiga se tenha um comportamento diferente. Faça com que ela suba pros topos de árvores e plantas maiores e lá ela vai ficar lá até morrer. Vai proliferar. E o fungo crescer. Em The Last of Us você encontra, assim, lógico, o comportamento do bicho é diferente, se bem que existe um... Seria mais um comportamento da raiva, propriamente dito, mas em um determinado momento da infecção dos humanos com esse fungo, é justamente esse. Eles se isolam e o fungo começa a crescer dentro do corpo do homem e começa a infestar o ambiente. Porra, que Sim. foda, velho. Que é foda. Então, e aí? É apocalipse zumbi ou é o ataque do... Dual class, pô. Aí é um dual class e aí a gente entra no loop do que pode ser e aí gera o apocalipse zumbi. E os o que diz... Ah, eu vou pegar vocês. E o que diz a Bíblia? O que diz a Bíblia sobre o apocalipse? Porque eu lembrei agora...